Bis. Jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Gibis, o seu podcast semanal do site Arte Final, www.artefinalhq.com.br. Lá tem colunas, reviews, todos os episódios do Pilha de Gibis, dos Sete Jagunços e do Omniverso. E mais uma semana de podcasts, eu estou novamente com o Maurício. Opa, olá, saudações. Com ele, Dãozinho. Opa, e aí? Em modo regi. Bom, vamos para mais uma semana do nosso Pilha de Bis clássico, com a gente fala das nossas leituras dos últimos dias. Eu vou começar dessa vez, porque senão vocês não me deixam falar. E eu tava no hype de ter assistido The Boys no Amazon Prime, que todo mundo falou que era uma série muito legal, que a série era muito melhor do que o Gibi, que o Gibi é o Garth Ennis no seu, talvez num dos seus auges de escatologia, né? E aí, depois que eu terminei de ver a série, atrasado, fui ler o Gibi, né? Peguei o primeiro encadernado que saiu por aqui pela Devir, lembrando que o The Boys ele começou saindo lá nos Estados Unidos pela DC. E aí o negócio ficou tão pesado que a DC simplesmente falou que não ia mais publicar aquilo. E a Dynamite pegou, né? Tanto o Ennis como o Darick Robertson, que são os autores, levaram lá pra Dynamite. E aí saiu tudo por lá, né? E aqui no Brasil saindo encadernados pela Devir. E a Devir publicou de forma bem espaçada, né? Começou lá em 2010 com o primeiro encadernado e o oitavo encadernado foi publicado em março desse ano. É aquilo que vocês viram na série, só que muito mais escatológico, né? Tem algumas diferenças assim básicas, o Garth Ennis atirando para tudo quanto é lado, tentando ofender o máximo de pessoas possível por página, né? No gibi tem algumas adaptações da série em relação aos quadrinhos. Mas assim, eu terminei o primeiro encadernado, eu escutei algumas pessoas falando sobre os quadrinhos que não conseguia terminar de ler, porque de tão pesado que realmente era o gibi, apesar de algumas cenas assim pesadas nesse primeiro encadernado, eu não achei ele tão pesado quanto a maioria dos trabalhos que o Ennis já fez, quanto tudo que ele fez em Preacher, em relação a sangue, não chega nem perto de algumas coisas que ele fez em Justiceiro, tanto na fase do Marvel Knights como na fase do Marvel Max. Então, esse primeiro encadernado, pelo menos, é o Garth Ennis mais puro que você pode imaginar. É aquela coisa de gibi para adolescente de 13, 14 anos, apesar de dizer que é impróprio para menor, mas assim, quem vai adorar esse tipo de coisa é aquele adolescentezinho que qualquer coisinha que vê de palavrão e de putaria vai achar legal e vai achar divertido. E dito isso, eu vou dizer que eu achei divertido esse primeiro encadernado. Eu acho que The Boys começa muito bem no quadrinho. Gostei da série também, não achei essa maravilha toda que estão pintando, não, mas todo mundo hoje tem essa necessidade de tudo ter que ser sensacional ou uma porcaria, né? É boa a série, boa sim, vale muito a pena assistida. E eu achei bacana até algumas adaptações, ficou legal, assim, se você conhece o quadrinho, não vai ser alguma coisa à risca, vai ter novidade pra você ali. E o quadrinho começa, como eu tava falando, muito bem, mas eu acho que degringola lá pelo meio, entendo a... Não concordo não, mas entenda a questão da DC aí, de achar que tava muito escroto. Concordo com você, Marcos, não é uma coisa sanguinolenta, assim, não pinga sangue da página, como, por exemplo, num Nascido para Matar do Justiceiro, ou todo ano do Ennis no Justiceiro depois. Mas é escroto. É puro Ennis mesmo, é bem escroto. É escroto mesmo, assim, é aquela coisa, umas pitadas, assim, de humor na série, mas assim, é aquele humor besta mesmo, aquele humor de adolescente que ri com o outro que soltou um peido na sala. Mas é aquela coisa, Pronto, uma coisa assim que eu rachei de rir, que não tem na série, aparece muito num flashback, que é o terror, que é o cachorrinho do Billy Butcher, né? Que no gibi da Devir eles traduziram ao pé da letra, né? O Billy Açougueiro. E na série ficou Billy Bruto. E tem uma hora assim que tem aqueles cachorrinhos de madame, tá ali na rua, cagando no meio da rua e tal. Aí o Billy Butcher vai e fala assim, pô, aquela mulher vai deixar o cachorro daquele jeito, não vai pegar a merda que o cachorro deixou e tal. Aí ele vai e fala pro terror, terror, come. Na hora que ele falou isso, eu imaginei que, porque o terror é aquele bulldog grande, né? Aquele cachorro que assusta quando vê. Quando falei como, eu falei, pronto, o Ennis vai colocar o bulldog estraçalhando o cachorrinho da Fifi. Mas não, come, aí ele carcou o cachorro. E ficou lá dando bingada no cachorro. E o cachorro, cim, cim, cim. Cara, isso é muito idiota. É isso, ele é escroto, assim, piada de corredor de colégio mesmo, né? De adolescente, enfim. Não é infantilóide, não é babaca. Né? É mais nesse sentido do que nesse humor negro. Se você não tem coragem de rir, porque você fica questionando toda a sua criação cristã. Mas eu acho que a série degringola porque ele tenta sempre piorar as coisas, né? E aí ela se torna uma caricatura dela mesma, né? Tem as críticas lá, os heróis, todo. A gente sabe que o Ennis tem sua visão particular aí dessa coisa de cueca por fora da calça. Ele já criticou, tanto em histórias quanto em entrevistas, o ideal heróico, né? Não é igual ao Zack Snyder, pelo amor de Deus, mas ele tem essa versão aí. Fala sempre que o Lanterna Verde é ridículo, o cara pode transformar qualquer coisa em realidade, enfim. Ele prefere essa coisa mais pé no chão. Tem até uma entrevista muito boa com ele no YouTube, no canal do Sci-Fi, que é, ele fala um pouquinho sobre isso, vale a pena. E assim, não, ele não gosta, né, de super-herói, é. Tanto é que das vezes quando ele tava escrevendo o Justiceiro, quando era do Marvel Knights, né, que ainda tinha alguma integração com o universo Marvel, das vezes que algum personagem do universo Marvel ia interagir com o Justiceiro, ele escrotizava, né? Ele colocou lá o Wolverine sendo detonado por aquelas máquinas pesadas, o Justiceiro dando um tiro de escopeta no saco do Wolverine, usando o Homem-Aranha de escudo humano. É disso pra pior, né? Teve a sequência clássica com o Demolidor no telhado dos prédios, né? Que ele amarra a mão do Demolidor com uma arma, que foi até adaptado pra sair do Netflix. E meio que ele enraivou a concorrência, né? Os outros escritores, o escritor do Wolverine na época fez depois o Wolverine dar um cacete no Justiceiro. O pessoal que tava escrevendo o Demolidor também fez uma vingancinha e tudo mais. Tipo assim, aqui é a minha resposta pra você. Mas ele sempre fez isso, né? Como eu falei, são as críticas dentro da história que ele gostava de fazer, as histórias dele. E nessa que é dele, totalmente dele, ele cria uns personagens bacanas, tem ótimas sacadas. O Capitão Pátria, né, como foi traduzido na Amazon, não lembro como foi que ficou aqui na Devir, muito tempo que eu li. Patriota na Devir. Patriota mesmo, né. Eu gostei do Capitão Pátria. Mas eu acho que Patriota traduz melhor esse Homelander, né, do que... Eu Homelander... também pensei isso, mas eu lembro que alguém falou no Twitter até a questão da dublagem, né, tem que ser o mesmo nome na legenda e na dublagem, até porque via a cara do seriado. E tem a coisa do falar, né? A tempo de boca mexendo do personagem enquanto fala o nome do outro. Então o Capitão Pátria parecia que encaixava melhor nessa coisa aí. As coisas que a gente não pensa na hora de traduzir, né? De adaptar para uma mídia, que tem que ser refletidas aí. Mas gostei do Billy Bruto, por exemplo. Algumas outras traduções estão bem melhores do que o da Devir. Tem uns sites que fizeram essas comparações de tradução. Mas eu não gosto do meio pro fim, não. Acho que é Dão que é apaixonado por The Boys, né, Dão? Eu nem li, porque, sinceramente, não quero nem falar, soar arrogante, soberbo, algo do tipo, sabe? Mas eu não tenho mais idade para ler coisa do Garth Ennis, não. E, sobretudo, coisa um pouco mais antiga, assim, sabe, de 2010 para trás, sabe? Já passou, cara. Não sinto muito, não dá mais nada para ler, não tenho paciência. Não que eu seja um cara intelectual, né? Sabe, o outro pelo gibis aí tava aqui elogiando The Season, né? Que é uma série, sabe, uma minissérie mensal lá de banca mesmo, mais mais simples possível da DC. Sabe? Não, não é essa a questão. Eu leio muita mensal ainda, leio muita merda, leio muita coisa antiga merda e tal, mas, cara, não dá mais, sabe? Essas coisas do Garthiene. É muito batido, é muito choque pelo choque. Ah, vou botar aqui dois caras conversando e agora vou botar uma bizarrice totalmente nada a ver nessa cena. Vai lá, o cara vai levar um tiro na cabeça que vai estourar os miolos dele. Ah, não, velho, já passei disso daí. Cansou. O ritmo da série é muito mais rápido do que o ritmo do gibi, e no gibi eles não vão direto pra cima dos sete, né? Eles começam com as equipes de adolescentes, e assim, a equipe de adolescente, que é a Tropa Terror, que foi o jeito que a Devi traduziu, eles primeiro vão atrás dos podres. Então, assim, eles vão um prostíbulo, um puteiro que tem em Nova York, que é o único puteiro que aceita os supers, né? Os superdotados. E aí mostra eles fazendo revezamento, tipo, tá lá, cada um tá com uma puta, e aí vai e grita, troca! Aí eles correm, cada um pra um outro quarto diferente. E aí no outro quarto tá fazendo orgia lá, o três dos heróis estão fazendo orgia juntos, o outro, enfim, é coisa assim que realmente parece que o Garth Ennis, ele fala assim, não, eu vou colocar isso daqui pra ver o que acontece. Aí ele coloca, choca, ele falou, e se eu colocar mais isso daqui, o que vai acontecer? E assim vai, né? Vai aumentando isso exponencialmente, né? E ele consegue fazer pelo outro caminho, né? Ele sabe fazer muito bem. Sim, principalmente as histórias de guerra dele são excelentes. Toda a passagem dele no Justiceiro, principalmente na fase Marvel Max, é assim, é primoroso o gibi. A fase dele no Hellblazer também é muito boa, que a Panini também publicou toda aqui no Brasil. Ele, quando tá ali na vibe dele, que não é esculachar, que é escrever uma história, mesmo com sangue, com morte, com aquele gore de sangue, ele consegue fazer histórias muito boas, mas aí quando ele vai pra galhofa, parece que ele quer ofender o máximo de pessoas em menos página, né? Pega o Hellblazer dele, não vou queimar pauta aqui não, porque se tudo der certo e o Nick se formar, né? A gente consegue fazer o segundo programa com a fase do Garth Ennis no Hellblazer, mas ele tem edições assim que são conversa, né? Bendianas quase até, mas muito boas, tem uma... Acho que é uma edição especial. Tá? A namorada do Ossetinha Kit tá em Belfast, encontra um conhecido da família no pub e começa a beber e conversar. E é toda uma crítica, na verdade, à situação da Irlanda, o terrorismo todo do IA e tudo mais. Pô, é bacana demais, bicho. E você diz assim, não é possível que o Garth Ennis tenha escrito isso, né? Você não tem nenhum olho pulando, nenhum cérebro estourando. Ele sabe fazer, ele é bom nisso, mas é como você falou, Marcos, ele viu que chocando ele ganha mais coisas, né, mais headlines, mais exposição na mídia, e a galera curte também, né, essa galera do Massa da Velho, vai que, como é essa outra série dele que saiu agora, também é uma série meio de zumbi, né, não lembro agora o nome, mas saiu agora pela Panini, que é bem nesse sentido também, é menos gore, mas ele sabe que vai meter uma coisa assustadora lá no meio e a galera vai curtir e retweetar. E você, Dão, o que você andou lendo esses dias? Eu peguei pra ler, tô começando, na verdade, um mangá que já saiu aqui, acho pela Panini, já, eu acho que tá encerrado, não sei, daqui a pouco o Maurício me conserta, que é o Vagabonde, do... Vou dizer o nome do cara agora. Que tá anotado, tá aqui, calma, do Takehiko Inoue, ou algo que o valha, que é o mesmo cara lá do Slam Dunk, que é o mangá de basquete. Basquete já é ruim, imagina mangá de basquete. Assim, não tem o que falar, né? Nessa hora, você falando isso, alguém Nanu que deu um grito de de asco dessa sua afirmação. Fácil. Não tem muito o que falar, né, a história lá do samurai lá, né, do Musashi, o começo tá muito, ele jovem aí, não tem muita coisa o que falar, né, o que mostrar, assim, é uma leitura muito rápida, aquele volumão, né, de mangá, lá suas 200 páginas, com seus 6, 7, 8 capítulos, mas uma leitura, assim, absurdamente rápida, dinâmica, tem muita ação, a história quase é construída muito lentamente. O traço dele, né, não tem nem o que falar, o cara desenha muito assim. Ele, nessa edição da Panini, ele tem uns comentários do próprio na orelha do mangá. Ele fala, né, que voltou a desenhar com bico de pena. Então você tem assim umas páginas que ele fez com bico de pena, que é uma coisa linda, assim, sabe? Uns rostos, umas cenas mais de ação mesmo, assim, de movimento. Ele tem muito movimento. Um mangá de samurai, né, de luta de espada, é fantástico, assim, como ele coloca movimento nisso, o que ajuda a fazer dessa leitura rápida, né? Uma coisa que você lê muito prazerosamente e muito rápido também, né? Você termina rápido, mas termina suado, sabe? Porque tanta coisa acontecendo ali de ação, as lutas são muito dinâmicas, sabe? Você consegue perceber aquilo ali, muito cinematográfico, era isso que eu tava querendo falar. Tá muito pronto ali pra você filmar aquilo dali, sabe? Tem umas tomadas, assim, muito boas. Então, eu não sei, Maurício, que me ajuda aí, se já concluiu, se tá em ato, se não tá. Eu sei que é bom, ele não gosta, ele está errado e eu estou certo. É assim que se faz podcast no Brasil. Não, o Inoue é um puta desenhista mesmo. Eu gosto mais do traço dele em Slam Dunk, apesar de não ser fã do mangá, li uns dois volumes só, não me pegou. Mas acho mais solto o estilo dele em Slam Dunk do que esse bem milimetricamente pensado. Apesar de achar bonito, sim, mas tem umas coisas estranhas. Nesse primeiro volume mesmo, ele vai atravessar uma ponte. O mangá começa, ele tá acordando de uma batalha, né? Batalha de Sekigahara, se não me engano. Ele acorda do pós-batalha, né? Um monte de corpo morto lá, não sei o que. Ele sai andando, chega numa cidade e quando ele atravessa uma pontezinha, assim, de alvenaria pra chegar nessa cidade, parece que ele tá flutuando sobre a ponte, assim. É bonito, mas às vezes ele fica artificial de tão técnico que ele quer ser e perde a coisa do... que é bacana do mangá também, do sentimento da coisa, né? Essa coisa da a pena no papel mesmo, como o Dão falou. Ele tem coisas muito bonitas. Logo nos primeiros volumes, acho que é no quarto, quinto volume, tem uma sacada muito bacana de narrativa visual só. Dele olhar pra uma floresta, abrir o plano, assim. É bem cinematográfico mesmo, como o Dão falou. Você tem que embarcar na coisa, assim. Se você acha um Bendis da vida descomprimido naquela coisa de ser lento, arrastado às vezes, não é pra você. Eu não gosto, primeiro, por causa dessa coisa do traço. E segundo, que eu acho que ele enrola demais, apesar dessa coisa aí. E ele mesmo se perdeu. O mangá tá em hiato há anos aí, porque ele desviou bastante do livro, que é a base da história do Musashi, que aqui saiu, né, como Musashi. Dois volumões gigantes. Ali na época... acho que eu tinha passado no vestibular, tava esperando a faculdade começar. Você sabe como é federal, né? Sempre tem uma grevezinha aí. A minha greve antes de começar teve 9 meses, então eu consegui ler dois livros. E aí ele se perdeu tanto, inventou que um dos vilões lá, que é o principal antagonista da série, do livro, era cego. Cego não, ele é surdo. E desenvolveu uma técnica diferente de luta, então ele mangalizou demais a história que era biográfica e se perdeu. Ele não sabe o que, é que vai fazer agora e tá lá em pausa. Talvez termine antes de um day clock, mas não é garantia de nada. E saiu aqui pela Conrad no começo, lembro de ter comprado esses volumes, e a Panini pegou agora, continuou onde a Conrad tinha parado, mas teve que parar também, ou vai ter que parar, porque não tem mais nada novo lançado. Tá parado, na verdade. A Conrad lançou 45 volumes, aí é do zero até o 44, aí terminou em setembro de 2006, e aí a Panini começou a publicar em 2016, só que o último volume, se eu não me engano, tô até consultando aqui no Guia dos Quadrinhos, o último volume, a Panini publicou 37 volumes, e o último volume publicado foi... em 2018, ou seja, mas já estamos... 2018 não, minto, vai, no vai. Início desse ano, fevereiro de 2019, foi o último volume publicado pela Panini, só que os volumes da Panini têm mais páginas. É, a Conrad lançou primeiro no formato meio tanco, né, como eles chamam. Isso. Aí eles lançaram, acho que tudo que tinha até a época. Aí depois eles começaram, do meio desse lançamento meio tanco, eles começaram a lançar o que hoje é o tipo um Kanzenban de Cavaleiros, né? Que é o formato maiorzinho, com mais luxo e tudo mais. E aí eles pararam no meio, não lembro que edição. A galera já tava puta da vida, porque tava comprando um formato e agora começou a sair em outro. E agora, em 2006, 2008, mais ou menos. E aí a Panini começou a publicar em 2016. Do começo, publicou, né? É, mensalmente até fevereiro desse ano. Foi o último volume lançado, que foi o 37, saiu em fevereiro. E o status aqui no Guia dos Quadrinhos tá como em circulação ainda. Ou seja, não foi concluído. Não sei se chegou na edição japonesa, provavelmente sim. Se for pra ler mangá de Samuel, só deixando aqui a dica, pra ver a Blade, a Lâmina do Imortal, que além de acabado, também tem um traço muito bonito, não é tão técnico assim, é mais de pegada mesmo, tanto que algumas páginas nem tem tinta, que o cara faz umas maluquices lá no lápis, que não dá pra passar tinta por cima, e ficou assim mesmo. Não, é, o Blade tem hora que você não entende o que tem na página, de tanto rabisco que tem. Mas é o lindo. Desenho é muito bom, é lindo. E a história é loucona, assim. Tem muita coisa mística também em Blade, né? Ele mistura... E o que eu acho legal de Blade é que a maioria dos mangás, assim, de samurai, essas coisas mais Japão feudal e tal, tem aquela linguagem meio pomposa, né? Dos samurais, de falando. E o Blade não. O Blade é um palavreado muito coloquial, né? Uma coisa assim que é dita hoje em dia. E eu gosto pra caramba de Blade por isso também. O Manji, né? Ele é tipo um Wolverine, ele tem um fator de cura lá. E é um samurai bem capenga mesmo. Não tem posição social nenhuma, não tem coisa de honra nem nada. O negócio dele é encher a cara e usar aquelas 11 lâminas de vez. Morra de inveja, personagem de One Piece, que eu esqueci o nome. Pessoal. Não, e eu... O vagabundo, você vai pelos desenhos mesmo, né? Tem hora que eu já esqueci quem é aquele personagem, eu vou, depois eu lembro, vou aqui atrás rapidinho ver quem é, ah, tá, é fulano, beleza, sabe? Quer ler a história do cara, pega aquele livro lá, né, a trilogia do livro lá do Musashi, e lê aquela porra ali, acho que é muito mais útil. O que vale é os desenhos e a narrativa do cara, sabe? Não tem o que tirar disso, não. Isso aí é deleite visual, né, literalmente. É, isso aí eu não posso negar, tenho minhas críticas, mas como eu falei, a narrativa dele, principalmente esse comecinho, que é o que eu lembro mais, não falo que eu não lembro. E a parte, ele parece que ele desenha folha por folha quando ele desenha a floresta, né? Então isso é impressionante. Você se detém mesmo pra ficar observando os detalhes do cara. E você, Maurício, o que que você leu esses dias? Li quando saiu lá fora e tô relendo agora aqui também essa mensal nova do Homem de Ferro, né? O Tony Stark Homem de Ferro, aqui no Brasil sem o Tony Stark no título. Que é uma excelente história contada pelo Dan Slott, com designs muito bons e um desenho muito bonito do Valé Scott. E tem capas matadoras. Se você for na banca agora, quando terminar de ler esse podcast, cuidado se estiver dirigindo ou andando na rua, olhe para frente. Se você for pegar a edição número 5, que está nas bancas agora, com data de setembro, apesar de estarmos em momento posterior... Ela tem uma capa sensacional de um copo de uísque com as pedras de gelo lá e o uísque e o Homem de Ferro dentro. Então, mesmo que você não tenha lido nada antes, pegue e leia essa, porque só pela capa já vale o dinheiro, apesar desse preçozinho bonito, né, da Panini. E é uma sacada muito boa. O Slott pensou mesmo o Tony Stark como um cara de tecnologia 100%. Ele aproveita o gancho do que o Bendis fez, do reboot do corpo que o Tony preparou, porque tava detonado, né, lá no final, aquela sacada meio ex-máquina que o Bendis criou. Ele pega esse gancho, o Tony tá se questionando aqui, mas eu sou uma inteligência artificial, então agora eu não tenho um corpo, né, eu posso rebootar minha mente, como ele rebootou lá, ele apagou, ele volta com um backup de um ano atrás na fase Bendis, ou seja, todas as merdas que ele fez estão esquecidas, né? Guerra Civil 2 e tudo mais. Rola esse questionamento. Tem muitos questionamentos bacanas sobre inteligência artificial também, sobre direito dessas inteligências, individualidade delas, sem ser panfletário também. Não, é uma coisa que é elemento da história, não é mote, não é bandeira dele. A Jocasta é uma personagem que tá querendo ser cada vez mais humana, né? Ela namora com o Homem-Máquina, o X-51, para quem leu aí Terra-X. E ele é totalmente contra isso, né? Porque você quer ser igual aos nossos captores, né? Os nossos senhores. Eles querem acabar. Aqueles seres carniformes, né? Que ele chama. Porque a personalidade desse homem-máquina, que é o Aaron Stack, Isso. É a personalidade do Homem-Máquina do... Do Next Wave, né? Do Next Wave, né? Do gibi do Ellis, né? Que é sensacional também. Pô, ele xinga menos aqui, né? Mas é isso mesmo. E tem uma sacada muito legal. Tem o bar que é só pra robôs, hein? Eles não chamam robôs, eles chamam inteligência artificial, né? Bar das IAs. E tem várias ameaças por trás aí. Tem o Brody, que tá traumatizado porque ele tinha morrido, né, no comecinho da Guerra Civil 2, na mão do Thanos. Então ele tá meio com uma claustrofobia da armadura. A armadura tinha sido roubada pelo Justiceiro, né, no específico, a gente comentou dele no outro pilha. E ele volta, ele não quer usar a armadura mais, ele tá usando um tanque de guerra lá, bem louco, voa e tem uns tentáculos e tudo mais. Tem um relacionamento com a Vespa, então assim, o Slott deu uma mexida boa, pegou aquele comecinho frenético, né? O Slott gosta de fazer a primeira edição bem frenética dos personagens, e tá tendo um sucesso muito bacana aqui. Eu peguei pra ler, li essas 5 edições agora aqui de vez, porque veio agora a notícia, né, que ano que vem o Tony Stark vai estar morto de novo, porque é o ano de 2020, ele tá pegando o gancho do Homem de Ferro 2020, que aqui saiu numa Grandes Heróis Marvel, se não me engano, 32, que o Arno Stark volta no futuro pra matar uma criança ou fazer alguma coisa, não lembro agora, e o Homem-Aranha acaba impedindo. Aquela época ainda do uniforme negro do Homem-Aranha. E aí ele vai pegar essa sacada, né, e vai transformar essa edição aí, assim como ele já trouxe a Alchemax do Homem-Aranha 2099 pro presente. Tá trazendo também aí o Arne Stark como o Homem de Ferro do ano 2020. Gostei da sacada, só lamento que o Valerio Skit, que tá fazendo um puta trabalho aqui, bicho. Tanto o texto dele no mundo real, quanto essa realidade virtual aqui, que é o arco que a gente tá agora, né? O Stark Realities, que aqui foi traduzido duas realidades. É o Escape, né? Que é a realidade virtual criada pelo Tony Stark, né? Que é controlada, né, pelo vilão, não vou dar o spoiler aqui, e aparece o Enforcer, não sei como traduzir, ainda não cheguei nessa quinta, que é um personagem, que é um robô que foi criado pelo Tony Stark numa revista dos Vingadores lá atrás, nos anos 60, 70, ou seja, o Slott realmente estudou, né, foi atrás e tá conseguindo aqui um sucesso que ele não conseguiu fazer no quarteto dele, que é papo também pra gente levar a fundo aí outro dia. Marcos, você já tá em dia com a revista ou falta ler alguma coisa? Não, eu li tudo que saiu aqui, né? Não tô lendo o que tá saindo lá fora. Eu li recentemente essa quinta edição. E o Arno, inclusive, ele já está saindo aqui, né? Ele já tá aparecendo por aqui, né? Porque ele é mostrado como, se eu não me engano, como um irmão, né? Do Tony Stark, que tem toda aquela história que o Tony Stark, ele é filho adotivo, né? Ele não é filho biológico dos Starks, né? Inclusive, a mãe biológica dele é um dos coadjuvantes dessa série. Ela já tinha aparecido antes, mas assim, o Slott tá aproveitando ela aqui também. E o Arno aparece, né? E o Arno, inclusive, tá ligado nesse arco que tá saindo aqui no Brasil. Teve até uma edição anterior que ele é focado inteiramente no Arno, né? Que mostra que ele é tão inteligente, ou até mais inteligente que o Tony, né? Tá se montando com... Ele vivia num pulmão de ferro, né? Ele começou a aparecer na fase do Gillen, e ele vivia no tipo um pulmão de ferro lá, até que o Tony conseguisse uma tecnologia que livrasse ele disso. Tem algumas aparições aí dele até insinuando que ele usaria armadura desde aquela época, mas... O Bendis começou a mexer um pouquinho nisso também, com essa história toda da adoção. Mostrei a mãe biológica, que é uma estrela do rock, que vai aparecer aí bem legal, assim, a interação dela com a Mary Jane até naquela fase. Apesar de eu achar uma coisa bem desnecessária mexer nisso do passado do Tony Stark. Não acrescentou muito a mitologia, mas o Slott tá mexendo bem. Tá trazendo os personagens dele também. E tem que fazer um destaque aqui especial, eu falei das capas, né? As capas são do Alessandro Lozano, acho que ele é italiano. As capas são lindas. Essa aqui, mesmo que você falou, que é a capa da quinta edição, que é no, do copo de uísque, é maravilhosa. Um design diferente da armadura, né, que ele faz, é muito legal. Ele fez algumas artes do Vingadores, né, o Endgame, e tava fazendo as capas do Homem-Aranha 2099, aquela fase final ali com Peter David, em 2015, 2016. O Instagram dele é um negócio bonito mesmo. Depois eu fiquei doido quando eu via as artes dele. Mais pra frente a gente vai ver umas artes, umas capas dele aí, do Homem de Ferro infectado pelo Ultron. Que coisa linda, assim. Eu não sei de onde esse cara apareceu, mas fique por aí, meu amigo, que você é muito bom. E o Skid tá saindo, eu até senti uma... Ele se manifestou no Instagram dele, ele é bem ativo lá, já dizendo que tá saindo do título. Já tem um outro projeto aí secreto, mas eu senti que houve uma meio que... Tá saindo a conta a gosto, né? Ele tava gostando e aconteceu aí essa viada e decidiu mudar a direção artística. Vamos torcer que o próximo que vem aí seja tão bom quanto ele, porque vai deixar saudade. Tá pegando alguma coisa do Homem de Ferro do Dan Slott, Dão? Que Homem de Ferro e Dan Slott não trabalhamos, né? Ai, cara, hater. É, o Dan Slott, quando... Eu acho que ele normalmente começa bem os trabalhos dele. É, às vezes cansa. Foi mais ou menos o que aconteceu no Homem-Aranha dele. Ele ficou muito tempo no Aranha. E acabou meio que cansando, mas ele fez muita coisa divertida no Aranha também. E ele começou muito bem em Homem de Ferro. Talvez não tanto em Quarteto, mas isso é, como o Maurício falou, é um papo para um outro pilha. Mas ele, eu acho ele um escritor bem competente. E depois daquela passagem do Bendis, né, pelo título, que tem gente que acha muito legal, eu sinceramente não li o finalzinho do Bendis no título, e não me fez falta. Mas esse começo do Dan Slott e essas primeiras edições, que é o que está saindo aqui no Brasil, eu estou gostando muito. É uma história engraçada, que o Slott, quando avisou que ia sair do Homem-Aranha, né, tava pensando em ficar pela Homem-Aranha 800 e tudo mais, disse, não, vou parar por aqui mesmo. E aí ele pergunta pra ele, tá, e o que você quer fazer o que agora, né, diga aí o que, é que você quer fazer. E aí ele recusou algumas ofertas do editor, tava pesquisando, vendo o que é que ele tava pensando, o que ele podia fazer, quais eram os artistas que estavam disponíveis também. Aí ele soube que o Wade tava terminando o run dele no Capitão América, aí ele foi correndo, né, vestiu aquele casaco horroroso que ele tá sempre usando, parecendo Danny DeVito, e foi pra sede da Marvel, chegou lá, entrou na sala do editor, quando ele foi dizer, então, eu já sei que título eu quero. Aí bate na porta, é o Ta-Nehisi Coates, e disse assim, eu quero escrever o Capitão América. Ele disse, eu juro que foi assim. E aí ele mesmo disse assim, eu não tive para dizer nada, o Ta-Nehisi Coates escreveu o Capitão América, é uma ideia sensacional, não tem quem pense em mim depois dessa proposta do cara. E aí ligaram para ele depois, avisando, olha, em off aqui ainda, o Bendis está indo para DC, então a gente precisa... Aí ele gritou assim, o Homem de Ferro é meu, podem lotear o resto todo, mas o Homem de Ferro é meu. Sério, pensei que você ia querer o Miles, uma coisa. Não, quero o Homem de Ferro. E aí depois veio o Quarteto, que também é uma proposta antiga dele, mas que, infelizmente, né, não alcançou esse sucesso todo. Mas, como falamos, Quarteto vai ficar para um outro podcast, que aí a gente fala especificamente desse Quarteto do Dan Slott. Tô tomando uma advertência aqui no chat, porque eu tô queimando pauta, peço perdão aí aos administradores. É isso. Algo a acrescentar, senhores? Alguma menção honrosa de algum outro gibizinho? Não? Adiantado da hora. E Maurício? Só vou indicar que vai começar a sair daqui a pouquinho aqui no Brasil os Guardiões da Galáxia do Tony Cates, e tá muito bacana. A gente volta a falar dele em breve, mas leiam logo pra gente discutir. Bom... É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Pilha de Bis. Valeu, Dãozinho. Valeu, Maurício. Valeu. Falou, galera. É isso. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.